Game Track Podcast. Começando aqui mais uma edição do Game Track. É tão estranho falar sem fone de ouvido, né? Sem fone de ouvido com microfone, né, Snake? É, cara, eu tô... estou livre! Sabe quando você fica... você vai num lugar e não pode mexer os braços? Ou quando você usa desodorante, assim, você fica, tipo, com medo de levantar o braço? Que... mais ou menos por aí, cara, porque... pra quem não está vendo, não vai ver, né? Estamos testando novos microfones! E o caminhão ligou bem agora, ó! Tá. Eu acho que vai pegar no microfone, que a gente tá fazendo um teste aqui. A gente tá gravando primeira vez presencial Game Track, né, cara? É, a gente vai, hoje, na verdade, a gente não vai ter um Game Track de fato, mas a gente vai ter uma leitura de feedback. E a gente vai deixar uma música no final pra tocar aí, né, Snake? Deixa aí. Cara, é tão massa a gente falar assim um pro outro, porque você não precisa se preocupar. Putz, qualquer vez você deixa a deixa pra ele falar, né? Fica mais natural, né? Fica. Bom, a gente fez uns 3 a 4 programas e a gente não leu nenhum comentário, né, cara? A gente fez nem comentário, e-mail, nada. E a gente acabou fazendo o último, que era pra ser o ao vivo, que não deu nada certo, foi um né? Fracasso. Cara, nem o Snake disse. Caiu a internet, caiu a luz voltou, caiu de novo duas vezes, cara. Ficou um tempão. Só não caiu a casa, né? Não caiu a casa. Ainda bem que você tá aqui gravando, né? Você tá vendo? Não sei, a gente tá numa barraca, né? A gente também acabou gravando um port... mais um rádio, só o de baixo mesmo, que foi um programa mais elaborado para, digamos assim, para ter um feedback, né? Exatamente. Então, na verdade, a gente teve um comentário da parte do Pocket, o Game Track número 88, e uns comentários aqui do baixo, lá do 87, que a gente vai começar, eu vou começar lendo aqui. Você jogou baixo? Não, não, né? Bastião, não. Mas você tem ele, né? Não tenho, mas eu escutei a trilha sonora, porra, fantástico. Não, a trilha sonora é muito foda. Bom, vamos aqui pros comentários aqui do baixo, que foi bom, né? Porque a gente faz tempo que... você faz mais tempo que eu, porque você acabou não gravando esse. Uhum. Que a gente fazia um podcast nesse formato tradicional, né? O tradicional, né? Com tema fixo. É, tema fixo, porque você pode falar de todos os personagens, pode demorar mais. Quando a gente fala sobre o que a gente tá jogando, a gente acaba demorando, né? Tipo, ó, vamos quer passar uma parada meio rápida, a gente tem que encurtar tudo, né, cara? Você deixa de falar uma coisa... Encurtar tá certo, falando isso? Encurtar. Deve ser. É, isso aí. Qualquer coisa que você acha, saco. Ah, não, ele não escuta, né? É um viado. O Excel não escuta viado, né, cara? É uma desgraça, a gente falou de Pokémon e nem responde. Ele não respondeu, a gente ficou com medo, né, de o cara xingar um monte. O Excel é aquele cara muito estrelinha. Um beijo, Excel, mas enfim. Bom, o primeiro comentário aqui é do Daniel Lopes. É a primeira vez que ele comentou aqui a respeito do Game Track, né? Ele disse assim: trilha sonora orgástica, parabéns. Bastion é uma obra de arte, coisa que prova que para qualquer um que videogame é arte, sim, sim, senhor. Fiquei 6 meses sem ter baixo na minha playlist no celular. E graças a vocês, seus meleditos, o que é? Meleditos. Meleditos. Meleditos, carrego a trilha sonora novamente comigo. Olha só. Sim, são os culpados. Sim. Eu até comentei, chupa ministra da cultura, né? Que ela fala que videogame não é cultura, né? É, cara. É. Sem falar, eu vi umas paradas assim dessa mulher aí. Da Marta Suplicy? É, ela tava distribuindo umas cartilhas assim sobre sexo, cara, pra criança de 7 anos, cara. Tipo, como fazer sexo oral, porra, cara, que merda é essa, né? O nosso país, cara, só tem... é muito ruim. É muita gente competente no poder, né? Mas enfim, isso não é uma discussão aqui. O próximo comentário aqui é do nosso amigo aqui do blog, né? O Thiago Suvit, Thiago de Barros Gomes. Ele faz a coluna Chip Shot aqui no Level Mais. Tiro barato? Não, Chip Shot? Chip? Acho que é de barato, né? Mas não sei, talvez tenha outra tradução. Ou se for do jeito que você tá falando, chip pode ser uma ovelha. Não é chip com S. É chip de barato mesmo. É chip. C. De barato. Mas não deve ser isso, deve ser outra coisa. Ele explica pra gente depois aí. Bom, ele fala o seguinte: Game Track sobre um dos meus jogos favoritos em uma Game Track. É um Game Track feliz. Ah, se Brady inaugurou a era dos indies, um dos principais responsáveis, se não o principal, pelo bom, foi o baixo, né? Foi baixo, é. Você acha que foi baixo? Eu acho que foi mais o Braid, porque o Braid deu repercussão. O baixo é que muita gente fala, ah, legal, bonito, mas não acaba, muita gente acaba não jogando. Mas o Braid, cara, muita gente conhecia. Cara, eu acho que mais pra gente, pessoal casual, prefere mais o Braid, assim, por ser um jogo de plataforma, que lembra Mario, as coisas assim, né? Sim, sim. E também lembrando, tem o Super Meat Boy, né, cara? Quem que tomou, assim, espaço de indie, cara, pra ser um jogo de repercussão de tamanho de empresa grande, cara? Fat Meat, você falou? O Super Meat Boy, cara, porque... Você vê, conseguiu conquistar até outras plataformas, né, de Xbox... É que, na verdade, tipo, por exemplo, o Bastion saiu primeiro nas plataformas de console, né, porque às vezes tem... Antigamente tinham mais, digamos, incentivo. Mais aceitação, incentivo, exatamente, pra jogo indie, né? Continuando aqui, Snake. É verdade, esqueci que eu tava lendo. Sentou lá atrás, né? Realmente ansioso pra poder jogar Transistor. E pela degustação da música tema We All Become, que a Supergiant lançou. É bom vocês irem se preparando para um novo game track. Certeza, cara, porque a trilha sonora vai ser composta pelo mesmo carinha e a mesma cantora lá do baixo, cara, e é muito foda. E o Transistor, ele, que nem a gente comentou no cast, né? É, a gente comentou um pouquinho sobre ele, assim, dizendo que ele é um jogo de visão isométrica. E você vai juntando alguns pontos, assim, de habilidade que você pode pausar, fazer movimento estratégico, assim, e depois ele vai lá e executa. Os inimigos parados enquanto isso, né? É muito, muito legal, cara. Vale a pena muito, muito ver. É que quando a gente sabe quando que é o serviço dos caras... É. Já sabe que dá pra esperar coisa boa, né, cara? Como a gente disse, os caras não eram só indie normal, tipo, digamos assim. Eles eram... Eles eram parte da equipe da EA, aí juntou mais uma galera foda, então... O cara já tem currículo, né? Sim, o serviço ia ser bom automaticamente. Uh-huh. Né? Não tô dizendo que todo mundo sai da EA e vai fazer coisa boa, mas eles fizeram uma coisa boa, de fato. Bom, outro comentário aqui que a gente teve foi no Game Track 88, Jogatina Plus. Jogatina Plus, Jogatina Edition. É muito mistura de nome que não leva mais, né, cara? Teve que fazer renomenclatura. É que eu e você, a gente discutiu, a gente tava jogando, você falou sobre Pokémon... FireRed, eu falei sobre Star Fox, Battlefield 4, e você falou também sobre Metro Last Light, né? A última luz do metrô, né? É, a última luz do metrô. Bom, o comentário aqui foi do nosso amigo Marcos Braga, que ele participa tanto lá do Game Informante e também do Ponto de Controle, que em breve vou participar lá. Olha! Acho que na sexta-feira agora, a gente vai gravar com eles lá. E, cara, eu já falei pra mesada. Existe eu, mas existe Snake também pra convidar pros podcasts, hein? Tem. Eu sou meio por fora, assim, das redes sociais. Às vezes até os abos brigam comigo. Ah, comenta lá, fala alguma coisa. Eu tento, gente. É que eu não sou acostumado com essas coisas. Enfim. Ele comenta aqui. Boas, pessoal. Sabuzeta, manda a loja aqui. Olha só, porque eu falei do 3DS barato, né? Aí eu acabei mandando a loja pra ele. E a gente vai pedir comissão lá depois, viu? Na verdade, é uma loja física, tem que ir lá pessoalmente, não tem uma loja online. Online, não. Enfim. Tem, né? Ele falou que... Não tem problema, a gente tá fazendo propaganda pros caras, porra. Quem quiser saber, vai lá no post lá e dá uma olhada, né? É verdade. Ele só termina aqui, muito bom o podcast de vocês, ouvindo todos. Abraço especial do Game Constante e também do Ponto de Controle. Continuem com um ótimo trabalho. Olha só. Pelo que eu entendi. Mais. Sim, pelo que entendi, ele tá ouvindo desde o começo, cara. Era? Desde os primeiros, cara. Né? Sim, não, e não vale a pena. Vale a pena ouvir lá desde o Mega Man lá que eu falei, 14. Esse pra cá vale a pena. Os outros, cara. Ah, se bem que o primeiro lá tem lá o Tecnobrega, né, cara? Nossa! O primeiro, cara, você vai ver a qualidade do Game Drag, cara, comparado com a de hoje, né? Não sei se você vai sentir muita diferença na qualidade do áudio, por causa do microfone, né? Comparado ao último programa, mas isso é muito, muito diferente, né, cara? Sim, e até mesmo a dinâmica que a gente tá tendo do tempo pra cá, né? A gente tá mais... Mais centrado, né, mais cara? Centrado, sabe como assim, fazer. Né? Oi, tudo bem, né, cara? A gente se solta mais agora, né? Cara, nossa, ligou-se peidar na graça. Já saiu os arrotos, né? Bom, em relação aos nossos feedbacks foram esses. A gente tá tendo pouco feedback, né, Snake? O que que tá acontecendo, pessoal? A gente sabe. Agora vocês... o Snake pode ver que eu tô com o braço cruzado aqui, ó. Tá, e com o cara de... Cara de bravo, como assim? Cara de invocado. A gente sabe que vocês baixam, que vocês escutam. A gente tem o número, cara. A gente tem os números. E por favor, pessoal, compartilhe. Compartilhe, comente, fala, curti, manda uma bosta. Tanto faz, pode fazer o que quiser, né? É, pelo menos a gente sabe que tá indo pro lugar certo e pro lugar errado. Não, e cara... tipo, a gente deixou de ser quinzenal, porque o pessoal curtia bastante quinzenal, mas a gente falou, vamos fazer semanal pra ter vídeo BR pra caramba, a gente ter conteúdo sempre. E a gente tá aqui mesmo fazendo um programa só de recado, que nem o de hoje. Uhum. A gente tá aqui direto pra mandar programa pra vocês. A gente grava, normalmente a gente grava durante uma hora, vai umas 4, 5 horas de edição, que normalmente eu tenho com o podcast, antigamente era 16, né? Olha só, nossa. Evolução. Acabava fazendo tudo rápido, né? Já dava pra trabalhar com isso. É. se tivesse como trabalhar com isso, eu trabalharia de fato, mas... Bom, é isso, né, cara? Comente lá, cara. Se você quiser mandar e-mails, pode mandar pra gametrack@levemais.com. É verdade. Entra na nossa página do Facebook. É, facebook.com. Você sempre confunde, ó. facebook.com/levemais é a página. E também tem um grupo, que você sempre fala a página, mas fala o grupo. É, ó, Houston, já responde, Houston. Pois é, que recebi mensagem do celular aqui. Então, você pode... Ai, que bosta. Você pode entrar, curtir nossa página no Facebook, facebook.com/levemais. Seguir a gente no Twitter, twitter.com/levemais. youtube.com/levemais. E também procura no Google Level Mais, clica assim nas quatro primeiras guias que tem lá. Aí você adiciona, você curte, exatamente. Você compartilha, você vê o que você se faz lá. Se você quiser, lá. Cara, vai estar tudo linkado aqui no post, né, cara? Também, vai dentro do post, que é bem mais fácil. Exatamente, cara. E... fala pro povo, distribui a palavra aí, exatamente. Compartilha pro pessoal. Cara, a gente quer terminar com uma música aí, você que normalmente sai, sempre traz umas bandas legais aí, cara. Cara, puta, agora? Cara, eu já sei, ó. Eu, na última sexta-feira, antes desse podcast, eu fui na casa do Snake. O Snake deu um jantar lá, ele com a esposa dele, foi um jantar excelente. Sim, né? Foi um pessoal lá, foi bem bacana. A gente jogou card game. É card game bang, pelo amor de Deus, vamos deixar isso bem claro, né? Card porque game, frase bang. Solta assim, só bang, né? Fica perigoso, tá ligado? Mas a gente jogou bang lá, que é um dos jogos que eu tenho, jogou um pouco de Once Upon a Time, cara, foi divertido pra caramba. Foi e massa. Você, durante lá, nossa. Digamos, nosso momento que a gente teve lá, né? Nosso momento, olha só que coisa bonita. Você sempre coloca umas músicas maneiras lá. E você colocou muito Goldfish, né? Que a gente já comentou várias vezes aqui. Várias, né, vezes, cara. E eles têm muita referência gamer, cara. Eles pegam assim direto. É um detalhezinho às vezes, cara, mas eles trazem de novo. Sim, porque a We Come Together, que a gente já tocou pelo menos duas ou três vezes aqui, tanto na leitura de mesa. Seis vezes, né? Se for colocar no fundo, né? A gente né? vai tocar hoje, mas a gente vai tocar outra que você curte bastante, né, cara? Então, a música é a 1 Million Views, né? Até eu mandei um e-mail pro pessoal da MRG que eles começaram. O podcast é Matando Robôs Gigantes, né? Isso, Matando Robôs Gigantes. Que eles comentaram a respeito de DJ e tal. É que eu acho que o Beto Trada lá falou que não curtia muito DJ. Foi o Afonso, porque eles apertam o botão e a galera tá assistindo, né? Aperta o botão e vai, deixa rolar. Tanto que nesse clipe, cara, se vocês verem, vai estar linkado também no post, dá uma procurada, né? Gold, ou então procure aí no YouTube, né? Goldfish 1 Million Views. Um milhão de views, né? No YouTube. 1 milhão de visualizações. Visualização, tá? 1 milhão de views. Exatamente, mas é galera sacou. Mesma bosta. Ele aparece assim no clipe uma hora, né? Abaixando top 40 músicas, assim, né? Ele só dá o download ali. Aí ele dá o play e já era, esquece, tá ligado? Não, porque a galera que não tá ligada nesse clipe, eles criticam muito aqueles DJ, assim, de balada que só aperta o botão pra dar play e não faz nada. É, né? E vai embora, tá ligado? Na verdade, o Goldfish, eles fazem crítica a vários tipos de música, né, cara? É jazz, que às vezes usa instrumento de jazz com música eletrônica, a galera de jazz não gosta. Sim, os caras misturam muita coisa e fica... Não, pô. Animal, cara. É uma banda assim que... Eu descobri junto com o Snake, e o Snake, obviamente, ele curte bem mais, porque ele curte mais música eletrônica, né? É que eu fuço o YouTube, cara. Ele é um rato de YouTube, né, cara? Eu sou um rato de YouTube. Eu não tenho mais televisão em casa, tá ligado? Só fico vendo YouTube. E a gente acaba nem vendo TV mais, cara. TV, cara, sério, tipo, eu vejo TV, às vezes, quando a gente vai jantar, tipo, comer, almoçar, na casa de algum familiar que deixa a TV ligada e você acaba vendo, né? Assiste um jornal, uma vez ou outra. Nem jornal assisto, cara. Sério, a galera fala assim, pô, é notícia lá, você viu? Eu, não. Assim, como morreu o Obama? Morreu que Obama. Pena. Obama, sem sacanagem, né, cara? Mas enfim. Não, mas enfim, fica a dica, se vocês procurarem bem, uma hora nesse clipe aparece o Slenderman. Aparece, cara. E é muito legal, cara. É muito legal porque uma vez eu vi um vídeo do YouTube de um cara, tipo, fazendo exatamente isso, mas um cara de verdade, assim, tava tocando uma balada, assim, de repente, o cara que tá filmando, assim, ele sabe que o cara tá fazendo besteira, ele dá um zoom, assim, na mesa, assim, né? E tá foda a energia, tá ligado? Não tem cabo conectado nenhum, o cara lá apertando, fazendo um monte de coisa, cara. E esse clipe, ele retrata exatamente isso, né, cara? É muito engraçado. Muito engraçado, cara. Não tá nem ligado na tomada a parada. É muito foda. E é bom, assim, porque... Que nem a gente discutiu, né? Pra quem já acompanha o Goldfish, cara, eles querem uma mitologia em cima dos personagens, né, cara? É, cara. Tem uns personagens que, tipo... Uns não... easter eggs, né? No meio do clipe. Tipo, os personagens que aparecem nesse clipe, que não são os principais da banda, eles aparecem em outro clipe, né? Tem um lá que a mulher do peixe lá fica traindo ele com o cara. É, detalhe, né? A mulher do peixe é a princesa Peach, né? É. É a princesa Peach, né? Sacou? Caralho, nossa, velho! Princesa Fish ali? Fish, né? Peach. É, Fish. Porra, cara, genial. Bom, isso aqui a gente fica por aqui, né? Chega por hoje. Chega por hoje. Infelizmente. É, na semana que vem a gente vai ter um programa especial aqui. O Snake acho que não vai participar. Que é a gravação hoje. Semana noite. Que vem. A gravação hoje à noite, então. Não, porque o Snake tá. Nessa semana ele vai participar porque a esposa dele fez uma cirurgia recentemente. Então ele tá cuidando dela, né? Então. Vou cuidar mais do que já cuido daquela flor. Oh. Olha só que bonitinho. Bom, então vamos lá tocando One Million Views. Exatamente, né? É. Então, galera, até a semana que vem. A gente fica por aqui, né, Snake? Por hoje é só. Por hoje é só. E até a gente... próxima leva. Até a próxima leva, olha só. Eu adoro essa frase. O Excel criou um... Um jargão bom, né? É. Finalmente, né, cara? Mas tá mesmo que então, Excel, tudo tranquilo. Core. Fast food beats are all you need to fill this dance floor.